tiver um dia triste, passa um sorriso dela pra você ficar feliz. Vamos se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre fez.